Eu só não quero que tu fiques aqui enquanto espero, enquanto eu vejo o mundo a cair. Para que esperar se eu sei que é tarde? Vai embora, vai agora, não sejas covarde. Para que ficar quando sabes que eu não dou mais? Mentalidades são diferentes, opções iguais. Eu sei que me queres mudar, mas não vais. Porque eu sempre fui diferente, detesto coisas normais. Deixa-me aqui a ver o mundo a cair. Ter 5 minutos para poder refletir. Tu queres uma vida a dois, eu já nem comigo vivo. Como é que não percebes ou perdes tempo comigo? Ou bem te aviso, para seguires em frente, procura o teu futuro, deixa lá o presente. Eu bem tentei fazer o que nem sempre achei correto. Agora isso acabou, ainda bem, espero. Saber agir da forma certa, deixar tudo para trás e partir à descoberta. Não me tentes impedir a mim, nunca te impedi a ti. Sempre fui um visionário, alguma vez te escondi? Eu só não quero que tu fiques aqui enquanto espero, enquanto eu vejo o mundo a cair. Para que esperar se eu sei que é tarde? Vai embora, vai agora, não sejas covarde. Aproveita a vida, vai embora, não chores. Isto não é despedida, é um começo melhor. Não sei o que dizer a seguir, não me faças é sentir culpado. Eu apenas quero ir procurar um outro lado. Desaparecer por uns tempos, aproveitar mentes. Finalmente sou eu sem os meus apontamentos. Custa, eu sei, mas esta é a hora. Tenta guardar o que passamos por aí fora. Não fiques triste, prefiro que fiques chateada. Utiliza essa raiva, dá-me uma chapada. Mostra que estás passada, revoltada. Diz-me que sou um otário e não mereço nada. Quero o melhor para ti, mesmo que não acredites. Tenho muita fé em ti, ainda vais pertencer aos vivos. Esta é a altura, vai embora, já é tarde. Segue o teu caminho, não sejas cobarde. Eu só não quero que tu fiques aqui enquanto espero, enquanto eu vejo o mundo a cair. Para que esperar se eu sei que é tarde? Vai embora, vai agora.